E aí, Renato, firmeza, ladrão? E aí, Caminhão, como é que é? Então, ouvi dizer que derrubaram o fulano aí, mano, qual é que é? É, então, mano, acharam o cara boiando no rio lá. Tá embaçada a quebrada aí, mas aí, e aquela ideia que você tinha pra citar? Espera o avião passar aí, doido. Pode crer. Toda vez que passa a porra do avião, mexe com a cabeça de quem tá aqui no chão. Balança os barracos, surdece os ouvidos. Quem não tá acostumado fica de zola regalado, acenando e gritando: olha eu aqui. Como se os metidos lá em cima estivesse a se despedir. Pra ele as coisas continuam normais, a gente fica aqui no chão, menos virar um paradise. Mó paradise, mó paradise, essa porra vai virar. Mó paradise, mó paradise, mó paradise, essa porra vai virar. No aeroporto é nacional de virar copos, a rotina é a mesma. Grigue pesado, cuzão famoso, ostentando riqueza. Não muito longe dali, o mundo muda. A promessa dos canalha faz a curva. E o que vem na direção do que já não tava bom é o desespero que se mistura com revolução. Ocuparam as terras do outro lado da pista, vieram pra ficar centenas de família. A polícia vem babando, esperando a oportunidade de sair matando. Tem que ocupar, as terras estão abandonadas. Os donos que se foda pra eles, não cabe nada. Mó cabreiragem fica no ar. Como é que vai ficar agora o nosso lugar? O campo belo, jeito que ia, já não tinha mais. Agora o jeito que vai, vai virar um paradise. Mó paradise, mó paradise, essa porra vai virar. Mó paradise, mó paradise, mó paradise, essa porra vai virar. Mó paradise. Fui lá na ocupação, fui lá dar um rolê, ver qual é que é, entender, conhecer. Já deu pra ver umas mina nervosa, molecada na rua, jogando bola, gente marcando o terreno, levantando o barraco. O sonho da casa própria sendo realizado. Uma porrada de família chegando de viagem. O cara de onde veio não sente saudade. A maioria são famílias negras, negras. Na esperança de que o futuro seja firmeza. Mas já vi também aqueles bagulho que não vira. Uma porrada de cara enchendo o rabo de pinga num bote. Putaiada. Fazendo a falsa alegria da rapaziada. O maluco perguntando onde vem de crack, querendo estrear a mente aqui no paradise. Mó paradise, mó paradise, essa porra vai virar. Mó paradise, mó paradise, mó paradise, essa porra vai virar. Mó paradise. A única autoridade que se lembra daqui é Deus. E mais alma no seu paraíso ele recebeu. A quem queira mudar de vida, a quem queira apenas mudar a vida de lugar, pra bagagem e só as coisas lá. Eu vou me preparar pelo que vem pela frente, pois nada vai ser mais como era antigamente. 2000, os valores são outros. E no fim da cidade a nossa vida vale pouco. São Domingos, Vila Palmeiras, Nova América, Siquete e Fernanda. Vai ser os mesmos problemas. Só nas ideias, vamos ver como é que faz pra sobreviver aqui no paradise. Mó paradise, mó paradise, essa porra vai virar. Mó paradise, mó paradise, mó paradise, essa porra vai virar. Mó paradise, mó paradise, mó paradise, essa porra vai virar. Mó paradise, mó paradise, mó paradise, essa porra vai virar. Mó paradise.